não tem pra ninguém. Ela sabe que não tem muito tempo. É só vivendo o mundão, só enchendo de dióxido. E óxido do veneno é o novo milênio. Aproveita o fim do oxigênio. Tá pra acabar essa porra, mas até acabar quero tá vivendo legal. Oh, samba sem medo louco, bota o dedo na boca, que eu tô sentindo aquecimento global. Oh, chega no baile nega, vem de sandália nega, deixa que eu pago a cerveja, mexe esse rabo nega. Chega no baile mexe, gasta a sandália e desce, pede o que você quiser, esquece o estresse. Ela conta e sabe como que o nego mexe. O nego mexe porque é pago no cash. O nego conta e ela sabe quando ela mexe. O sangue esquenta, ela mexe no sobe e desce. Ela conta e sabe como que o nego mexe. O nego mexe porque é pago no cash. O nego conta e ela sabe quando ela mexe. Nego cola. Quando ela chega, ela desacata, provoca pra se sentir desejada. Ela gosta, solta o cabelo e mexe as cadeiras. Chega seu pecado, essa nega. Eu tô bolado com seu molejo. Eu tô parado no seu gingado. Essa nega me rouba o sossego quando samba do meu lado. Não sou bom de bola, nem tenho dinheiro, mas ela ama tudo que eu faço. E o que eu faço valoriza o meu passe. Ela sabe que eu não tô aqui por acaso. Aí pro bambá, o drible não talentou. Quem é sabe chegar, falou, deixa eu passar muru. Passa a bola pra cá pra eu te mostrar fazer direito. Com mulher samba dinheiro não é força, é jeito. Ela conta e sabe como que o nego mexe. O nego mexe porque é pago no cash. O nego conta e ela sabe quando ela mexe. O sangue esquenta, ela mexe no sobe e desce. Ela conta e sabe como que o nego mexe. O nego mexe porque é pago no cash. O nego conta e ela sabe quando ela mexe. A gente não é só o crime e o futebol. A gente quer as joias e o brilho do sol. Eu falando nada complexo. Eu sou jovem, eu quero grana e sexo. Eu tô errado, nega. Eu sou sincero, nega. Eu sei a regra do jogo, não sou otário, nega. No meio da guerra, o nego tira uma onda. É a regra na selva, mar, tudo pelas onças. Então dança, mexe, sem dó. Quem me chama? Marlan, D-R-O. Mesmo ralando e jogando na mãe, a gente vai levando essa fama. Mesmo lutando com o mundo inteiro contra, a gente vai pegando essa grana. E mesmo tendo que pagar essa conta, a gente vai bebendo essa. Anuncia aqui. Ainda não tenho o carro da propaganda, mas eu saio com a gata da escola de samba. Ela conta e sabe como que o nego mexe.